Podemos entender muita coisa sobre a nossa saúde se soubermos interpretar bem os sinais do nosso corpo. A atenção à coloração da urina, por exemplo, pode ajudar na descoberta de alguns problemas de saúde, como infecções urinárias e problemas nos rins. Neste episódio, vamos ajudar a interpretar o que as mudanças de cor e aspecto da urina podem indicar para a saúde. Eu sou Mariana Varela e este é mais um episódio do videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Hoje conosco está a doutora Maria Cláudia Bicudo, urologista e chefe do grupo de disfunção miccional da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Cláudia, eu queria que a gente começasse pelo básico, mostrando mais ou menos como funciona o aparelho urinário. A gente sabe que ele tem um papel importante no funcionamento do corpo. Queria falar um pouquinho como ele funciona e qual a importância desse papel. Primeiro, pensar no sistema urinário como um sistema hidráulico, né? Onde o rim tem um papel fundamental no sentido de manter esse equilíbrio do corpo de sais e de água, constantemente filtra o sangue, absorve aquilo que é importante e secreta aquilo que deseja eliminar do corpo. Então, essa urina produzida, ela vai drena através de canais que se chamam ureteres, que drena a urina produzida do rim até a bexiga, onde então vai ser armazenada em uma quantidade suficiente para urinar, esse conteúdo vai ser então esvaziado. E quando a gente vê alterações, né, na cor da urina, né, o que, que elas podem significar? Por exemplo, o que quer dizer a urina quando ela está mais concentrada, mais escurecida? Então, como ele filtra o sangue e mantém este equilíbrio, uma vez que nós ingerimos bastante água, aquilo que for o suficiente para as células vai ser mantido para o corpo e aquilo que for a mais vai ser eliminado. Então, quando nós mantemos a hidratação adequada, excesso de água, ele vai ser eliminado e isso determina a cor da urina. A cor da urina também, ela é produto desses sais que são eliminados, que é produto de degradação de algumas células, que caracteriza aquela cor que todo mundo conhece como amarelo clara, que essa é a cor normal da urina. Quando a urina fica mais concentrada, isso quer dizer que falta líquido. Então, isso pode falar a favor de uma desidratação. Então, o amarelo fica mais forte. Tonalidades diferentes do amarelo pode dizer, entre outras coisas, especialmente o consumo de líquido. Que tá consumindo, a pessoa está consumindo menos líquido do que o necessário. Né? Então, assim, algumas quantidades são sugeridas, mas independente disso, tem o fator externo. Tem a temperatura do ar, tem a atividade física que a pessoa faz. Então, tudo isso muda a demanda da hidratação, da ingesta de líquido, né? E nosso termômetro sempre vai ser a coloração da urina. Quando a urina adquire uma cor avermelhada ou meio rosa, assim, o que que significa? É sempre importante a gente lembrar que alguns medicamentos, até alguns alimentos, podem mudar a cor da urina, né? Alguns medicamentos para tuberculose podem deixar a urina avermelhada, enfim. Então, sempre pensar em algum medicamento novo que pode mudar a tonalidade. Se aquela tonalidade que for diferente, ela permanecer, isso sem dúvida merece avaliação, porque a tonalidade vermelha pode falar a favor de sangue na urina, né? O sangue, ele que nem groselha na água, então tem aquela gotinha, muitas vezes pode mudar esse aspecto, embora seja algo que pode até acontecer de maneira que a gente ainda não enxergue, mas quando enxergar, isso é importante de ser valorizado. Então, aquela alteração na cor da urina que já é conhecida, quando ela se perpetua, né? Numa situação pontual, eu tomei uma medicação, ela ficou assim, depois clareou, isso não tem muita importância, mas aquilo que permanece deve ser visto com certeza. E quais são as principais causas de sangue na urina? Aí abre um leque muito grande, né? A primeira coisa a se considerar são causas renais, então alterações que possam levar ao próprio rim a excretar a urina, né? Excretar sangue através da urina. E outras causas urológicas. Eu costumo dizer para os pacientes que nós, urologistas, somos diferentes dos nefrologistas. Então, o nefrologista é aquele que cuida do processo de filtração e de elaboração da urina. Nos rins. Nos rins. Depois que a urina está formada, aí passa para ser da especialidade do urologista. E aí, a partir daí, uma série de coisas pode causar sangramento, especialmente as mais frequentes, que são infecção urinária, cálculo renal, mas geralmente esses processos que apresentam, vêm acompanhados de sangue, vem acompanhado de dor, né? Então, tem aquele desconforto para urinar, tem aquela dor nas costas que está expelindo a pedra. Mas quando tem um preço de sangue sem dor, isso chama a nossa atenção, que a gente tem sempre que afastar condições aí relacionadas a neoplasias, a tumores do trato urinário. Mas é muito comum mulheres que têm infecções urinárias reclamarem que às vezes sai sangue na urina quando elas estão com infecção urinária, né? Exatamente, mas é muito importante, mesmo em mulheres, é que mulher muito frequente tem infecção urinária. Ao longo, 60% das mulheres no planeta vão ter episódio de infecção urinária. Então, é muito frequente na mulher. Mas é importante sempre fazer esse diagnóstico da infecção urinária, porque o que acontece muitas vezes é que tem um sangue na urina, vai no pronto-socorro, diagnostica a presença de urina no exame de urina, só que o exame de cultura, que é aquele exame que determina a infecção urinária pela presença do agente infeccioso, ele demora alguns dias para ficar pronto. Então, na primeira leitura, eu estou com dor para urinar, tem sangue na urina, tudo fala a favor de que seja, de fato, uma infecção urinária. Agora, aquele episódio ele começa a ser recorrente, a cultura, depois a gente checa, ela vem negativa. Então, tudo isso precisa ser, é importante nós alertarmos as pessoas, porque muitas vezes o serviço de saúde, numa fase inicial, só faz o exame de urina 1. Uhum. E aí fica repetindo o exame de urina 1, repetindo esse exame que só vai avaliar de maneira descritiva a urina e não identificar um agente infeccioso. E a gente pode estar, muitas vezes, postergando um diagnóstico de algo mais importante. Então, eu não quero deixar ninguém alarmado, mas assim, é claro que é muito mais frequente esses diagnósticos inflamatórios do que diagnósticos de câncer. Mas diante de fatores de risco, como a idade, pacientes mais velhas, né? Estamos falando assim com relação à infecção urinária, mas pacientes mais idosas, pacientes tabagistas, que é um fator de risco importante para câncer de trato urinário. Então, diante de fatores de risco como esse, não menosprezar o sangue na urina e achar que sempre vai ser infecção urinária. E quando a urina fica alaranjada, o que pode significar? Sempre medicamento tem que entrar nessa conta, né? Mas também a gente pode ter alterações relacionadas a quebra do sangue, né? Então, algo que levou a hemólise, alterações hepáticas, que muda a coloração pela excreção da bile. Então, tudo isso tem que chamar atenção também. E tem gente que diz que a urina fica meio esverdeada ou meio azulada. Isso é possível? É possível, diante de quadros infecciosos, dependendo do tipo de bactéria que acomete o trato urinário. Mas, de novo, o medicamento tem sempre que brilhar aí como a nossa primeira alternativa. E uma coisa que ninguém pensa são produtos de limpeza no vaso, sabe? Uhum. Então, às vezes, dependendo do tipo de coisa que faz a limpeza no vaso, aquilo pode impactar na coloração da urina. Então, observar se aquilo se repete em diferentes locais. Até uma questão que sempre perguntam sobre espuma, né? Então, isso às vezes pode ser de produto na urina, pode ser da velocidade do fluxo, então um fluxo muito forte muitas vezes pode deixar a espuma, mas ficar atento se isso é algo que se repete, muitas vezes pode ser indicativo de outras coisas, como proteína na urina, e aí alertar para outras disfunções. E qual a cor saudável da urina e quando a gente deve ficar atento que pode ser um problema de saúde que deve ser investigado? A cor saudável é aquela que todo mundo conhece, aquele amarelo clarinho, né? Saiu disso, então tonalidades diferentes de amarelo aumenta a quantidade de líquido. O transparente também não é necessário, então reduz a quantidade de líquido. E observar como é que fica. Se a coloração sair deste padrão, o padrão que já é conhecido e algo que se sustenta, é importante ser avaliado. E alimentos e medicações também podem alterar a cor da urina, né? Inclusive, é comum, assim, os pais ficarem assustados com criança, que a criança come beterraba, por exemplo, e faz um xixi avermelhado, o pai esquece que ela comeu beterraba e se assusta. Isso é bastante comum, né? Tudo aquilo que tiver corante, eventualmente, pode alterar a coloração da urina. Lembrar que o fígado tem esse papel importante no sentido de metabolizar boa parte dos alimentos, mas é o rim quem vai excretar, quem vai eliminar esse medicamento do corpo, o próprio produto final de qualquer alimento aí que nós vamos consumir. Então, isso vai impactar na cor. Eu acho que a principal mensagem é, saiu do padrão e aquilo permanece dessa forma, é importante avaliar. E o odor da urina? Por que ele varia, às vezes, de um dia para o outro, ou de um momento do dia, né? Por exemplo, de manhã pode ter um cheiro mais forte, que está mais concentrado. O que a gente deve observar no odor da urina para chamar a nossa atenção, assim? A urina tem um odor bastante característico, né? Quem tem criança pequena está acostumada a ver esse odor aí na fralda e percebe essa questão do odor da urina. Ele fica mais forte quando a urina fica mais concentrada, como você bem falou, então pela manhã, ou quando nós consumimos menos água. Então, diante de uma alteração no odor, também aumenta a ingesta de líquido e vê se isso é algo que clareia a urina e que modifica o odor, mas outras vezes pode sinalizar infecção, de fato, alguma coisa que possa mudar o aspecto da urina. A própria urina, né, diante da infecção, pode ficar um pouco mais turva. Então, todos esses são sinais de alerta, né, de que algo diferente possa estar acontecendo. Então, se observar uma alteração no cheiro e na cor da urina, por exemplo, já é um sinal que pode já ter algum problema, né? Já é um sinal que, né, é importante avaliar. E no caso da presença de espuma na urina, por que isso ocorre para algumas pessoas? A preocupação com relação à espuma é de que isso pode ser um sinal que representa a eliminação de proteína através da urina. Então, o rim, normalmente, ele não vai eliminar na urina a proteína. Como eu disse, ele filtra o sangue, ele absorve aquilo que é importante e elimina aquilo que é necessário. E a proteína é algo extremamente necessário para nós. Então, isso só vai ser eliminado através da urina em situações de alteração da função do rim. Então, em pacientes com insuficiência renal, isso acaba sendo um sinal importante. Mas é claro que nem toda espuma significa proteína, então isso é uma coisa muito importante. Então, pacientes que urinam com jato muito forte, então isso acaba produzindo uma espuma. Pacientes que eventualmente têm produtos de limpeza no vaso sanitário. Então, tudo isso pode mascarar essa condição relacionada à espuma e que gera um fator de preocupação. Então, para mim, que sou médica, quando recebo essa queixa, eu tenho que me preocupar com relação a este fato, né? Mas nem sempre isso vai ser o que a gente vai encontrar. Eu acho interessante que você mencionou os produtos de limpeza, porque muita gente acha que está com alguma alteração ou no odor, ou na aparência da urina, cor da urina, enfim. E, na verdade, esquece que um produto de limpeza também interage. Exatamente, interage com a urina. E isso pode modificar a cor, o cheiro, o aspecto da urina. Exatamente. Né? Então, quando a dúvida ela é muito grande, até da nossa parte, eu falo para os pacientes, urina num frasco transparente, para observar se a cor da urina é a mesma do que do vaso. Às vezes o vaso sanitário é escuro, então a pessoa não consegue observar exatamente a cor. Então, sem dúvida, a urina ela é um sinal importante que nós devemos valorizar. Em relação à frequência, doutora, quando que ela pode indicar um problema de saúde, como diabetes ou infecção urinária? A frequência ela é algo bastante variável, né? Então, normalmente, a frequência está em torno de 6 micções ao longo do dia. A capacidade da bexiga de um adulto ela é em torno de 400 a 500 ml. E toda vez que a pessoa vai ao banheiro, ela vai urinar em torno de meio litro. Mais ou menos isso. Então, quando a frequência aumenta, a gente tem uma série de questionamentos relacionados a isso. Primeiro, a ingesta. Então, muitas vezes, o paciente passou a tomar muito mais líquido, começou a produzir mais urina, ele continua urinando os mesmos 500 ml, só que ele está urinando um volume muito maior. Às vezes, a bexiga não consegue armazenar essa quantidade. Não que ela seja, ela pode ser pequena anatomicamente, mas ela pode ser pequena funcionalmente. Aí ela não consegue armazenar. E dentro uma das causas que faz a bexiga não armazenar é a infecção de urina, onde a bexiga fica inflamada e aí ela não consegue armazenar a quantidade que ela normalmente armazena. Por isso que isso faz aumentar a frequência, que junto da frequência vem outros sinais, né, outros sintomas, como ardência para urinar, né, esse desconforto, urina toda hora, a sensação de urgência de ter que urinar. Mas nem sempre o quadro lê o livro, né? Então esses seriam os sintomas mais clássicos de infecção urinária. Tem algumas pessoas que elas se incomodam, que elas levantam muitas vezes à noite para urinar. Por que isso acontece? Tem algum fator psicológico também? Tem gente que diz, porque eu fico ansiosa, eu fico tão preocupada que eu preciso urinar, que eu tenho que urinar, que eu acabo acordando. Enfim, por que mais tem muita gente que urina mais à noite? Tem uma série de causas que a gente precisa avaliar nessa situação. Então, primeiro, é ajustar a ingesta de líquido. Tem pessoas que não tomam líquido o dia inteiro e vão tomar à noite. Chega à noite e toma um então, monte de água. Então, a conta ela é de mais e menos e isso vai acabar produzindo mais urina. Tem pessoas que, de fato, têm distúrbio do sono, seja por quadros ansiosos, seja por insônia, seja por apneia do sono, onde a pessoa não consegue ter um sono profundo e os despertares faz com que ela acabe levantando para urinar. Não necessariamente ela acorda para urinar, né? Então ela desperta e aí ela acaba indo ao banheiro. E tem outras condições, como homem com próstata aumentada, situações onde a bexiga não esvazia adequadamente, que aí faz a pessoa urinar. Então, como todas essas questões que você bem colocou aqui relacionadas à frequência, tanto diurna quanto noturna, são tanto subjetivas, aquilo que é muito para você não é muito para mim. Normalmente, diante dessas queixas, o que eu peço para os pacientes fazerem chama-se diário miccional. Então, essa é uma ferramenta bastante útil, tem na internet uma série aí de exemplos como faz, mas eu normalmente peço duas colunas, onde o paciente vai anotar o dia inteiro tudo o que ele ingere e tudo o que ele vai urinar. E aí, como o horário que ele ingere o líquido, o horário que ele urina, ele vai anotando as quantidades. De modo que, ao final do dia, a gente sabe o quanto que ele tomou em 24 horas e o quanto que ele urinou em 24 horas, seja isso de dia ou de noite, né? Então, isso traz uma série de informações muito importantes, como a quantidade de líquido, a gente consegue reorganizar esse tipo de líquido, a frequência com que ele vem tomando, o momento que ele toma o líquido. Com relação à urina, eu consigo avaliar a quantidade de urina que faz aquela pessoa urinar, que seria a capacidade funcional. Então, todo mundo tem uma capacidade funcional diferente. A bexiga, ela cabe isso. Mas, para mim, desperta o desejo de urinar com uma quantidade diferente da capacidade total da bexiga. À noite, quanto que eu urino? Então, existe uma condição onde pode se produzir mais urina à noite, que se chama poliúria noturna. A gente também precisa tratar de maneira adequada. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente, de fato, quantifica. E aí, a conversa fica um tanto mais objetiva entre o paciente e o médico, né? Eu tive uma história curiosa que eu conto sempre, porque, muitas vezes, a gente incorpora hábitos. Então, agora tem um monte de gente andando com umas garrafas de 4 litros, assim, abraçada, exato. Né? Tá na então, moda. Incorpora hábitos e vai olhar o xixi. Não percebe que incorporou o hábito da garrafa de 4 litros. Então, eu tive um paciente que começou com essa conversa. Ele falou assim, doutor, eu me aposentei e eu não saio do banheiro. Eu acho super injusto, porque agora que eu tô aposentado, que eu posso aproveitar a vida, eu não saio do banheiro. Eu falei, olha, não tá no livro aposentadoria. Vamos colocar no papel, porque tá muito estranho o que aconteceu. Quando ele trouxe, ele mesmo veio rindo e falou, sabe, doutor, eu não tinha entendido que eu me aposentei, eu mudei pra praia e eu passei a consumir todo dia 2 cervejas. Então, ele mudou o hábito, né? E isso impactou naquilo que ele enxergou que foi a urina. Então, quando coloca no papel, fica muito objetivo para nós e até para o próprio paciente essa modificação de hábitos que muitas vezes acaba sendo suficiente para organizar aí qualquer distúrbio. E a gente falou rapidamente sobre o fato de que mulheres têm mais infecções urinárias, né? Que é mais a infecção urinária é mais frequente nas mulheres do que nos homens. Por que que isso acontece? Eu acho importante a gente voltar nisso. Claro, a infecção urinária é mais frequente nas mulheres por uma questão anatômica, né? Então, a mulher, ela tem o canal que se chama uretra, que é o canal que vai por onde a urina vai ser eliminada do corpo, né? Então, armazenada na bexiga, e aí ela passa pela uretra para ser eliminada. Na mulher, por uma questão anatômica diferente do homem, ela é mais curta, né? Ela é em torno de 4 centímetros. E ao lado da uretra tem a vagina, o canal vaginal, e logo atrás nós temos aí o reto e todo o trato intestinal. Então, essa proximidade anatômica favorece a infecção urinária, que em boa parte das vezes se dá por uma ascensão. Então, a bactéria de origem intestinal, que é a que mais provoca a infecção urinária, ela parte do intestino e ascende para o trato urinário. Eu reforço muito de que isso não é uma questão de higiene. É claro que higiene é fundamental e volta naquilo que a avó sempre fala de limpar da frente para trás. Então, isso retoma essas questões. Mas, boa parte das vezes, isso é uma condição específica de cada mulher, uma predisposição individual. Mas, anatomicamente, nós somos favorecidas. E aí vão acrescentando outros fatores de risco, como, por exemplo, intestino preso, como, por exemplo, infecções ginecológicas. A própria atividade sexual favorece, o ato da penetração favorece essa ascensão de bactérias. Muitas vezes as bactérias não são transmitidas do parceiro, são bactérias de origem da própria mulher, então isso é importante, mas isso também pode acontecer, então isso precisa ser investigado. A própria menopausa muda toda a flora vaginal, então a mulher ao longo da vida, ela é exposta a uma série de situações diferentes e que pode deixar mais predisposta à infecção urinária. Existem mulheres que têm uma infecção urinária uma vez na vida, depois nunca mais têm, e tem outras que têm uma série de infecções. Que são as infecções recorrentes. Então ela é considerada recorrente quando você tem mais de 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano. E isso sempre vai merecer uma investigação. Então, embora seja mais frequente a infecção na mulher do que no homem, como nós estamos colocando aqui, eu disse, são 60% das mulheres no mundo que vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária na vida, né? Então, isso é algo bastante significativo. Mas, de toda forma, quando ela é recorrente, é importante que seja investigado. E escapes de urina? Porque eles também podem indicar problemas de saúde, né? Quais problemas são mais frequentes que causam esses escapes, né? Incontinência urinária? Na mulher um pouco diferente do homem, né? Justamente porque esses processos todos de gestação, envelhecimento do assoalho pélvico, o próprio tamanho da uretra vai impactar de que a mulher tenha mais incontinência do que o homem ao longo de toda a vida. Mas isso é importante ser avaliado, porque nós temos a incontinência que ela pode ser simplesmente uma incontinência de esforço. Então, aquela mulher que tosse, espirra, e aí a pressão dentro da barriga ela é maior do que do canal e a urina passa. Tem a incontinência por urgência, aquela vontade muito grande de ir ao banheiro e a urina acaba escapando. Tem processos mistos, mas também existem processos onde a mulher está transbordando ou o homem está transbordando. Então, a bexiga ela tem a função de armazenar a urina e esvaziar de maneira adequada. Então, quando ela não esvazia e a bexiga fica muito cheia, é como uma pia que vai enchendo. A hora que ela transborda, seria a hora que está urinando ou apresentando a incontinência. Então, isso para nós é um distúrbio de esvaziamento e precisa ser visto. Então, existem mais de uma causa para essa incontinência. O homem com a próstata, por exemplo, então isso pode impactar também, pode até levar à incontinência. O aumento da próstata. Então, o aumento da próstata pode dificultar o homem para urinar, dificultar para armazenar a urina e isso pode levar também à incontinência. Então, precisa ser avaliado a causa dessa incontinência. Para poder entender isso melhor. É importante deixar que a definição de incontinência é qualquer perda involuntária. Então, à medida que a criança ela vai... Estou falando muito menina, porque a gente está falando muito em mulher, né? Uhum. Mas que a criança adquire a continência, a partir dali, o escape de urina, ele precisa ser sempre avaliado. Qualquer quantidade de perda involuntária é considerada como incontinência. Então, às vezes, o envelhecimento, onde isso é uma coisa comum e frequente, não quer dizer que seja normal. Uhum. Então, é importante avaliar e entender se esse tipo de incontinência é algo que pode impactar na saúde como um todo. Você falou uma coisa no começo sobre hidratação. A quantidade de água, de líquido que a gente precisa ingerir depende de uma série de fatores, não é igual para todo mundo, né? Eu queria que você dissesse quais são os fatores que a gente deve observar para a gente pensar um pouco na quantidade de líquido, na hidratação, que é super importante para a saúde de uma forma geral. Sem dúvida. Tem algumas fórmulas que falam em torno de 20 ml por quilo, até 40 ml por quilo, dependendo da idade. Mas é importante sempre avaliar se tem algum outro problema de saúde, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, e situações que necessitem de restrição hídrica. Por isso que eu não sou a favor de um número mágico, uhum, né? Uhum. Precisa tomar 2 litros de água. Claro, se a gente fizer essa conta aí, uma pessoa de 60 quilos, em torno de 30, 30 e pouco ml por quilo, então nós vamos chegar nos famosos 2 litros de água por dia. Mas uma série de outros fatores vão influenciar. Então, primeiro, observar se tem algum problema de saúde que possa ser importante a restrição de líquido. Depois, atividade física, onde existe uma perda de líquido maior, a própria temperatura externa, então pessoas que moram em lugar muito quente, tudo isso faz com que exista aí uma perda de líquido, de água através do suor, e precisa ser reposto. Por isso, a cor da urina, ela é tão importante como marcador aí de hidratação. E na hidratação também entram outros líquidos, né? O consumo de outros líquidos também. Eles equivalem, por exemplo, consumir chá, café, suco, ou a gente precisa tomar água pura mesmo? É que junto com esses líquidos vem outras coisas, né? Uhum. Então, chá, suco, refrigerante, tudo isso vem, junto vem açúcar, junto vem sais, como sódio, por exemplo. O café vem a cafeína, que muitas pessoas não sabem, mas é um irritante importante para a bexiga. Então, aquelas pessoas que têm urgência para urinar, ou mesmo pessoas que estão com uma urgência pontual pela infecção, o café, ele pode ser uma substância irritante e fazer com que a pessoa urine mais. Então, é claro que todo líquido, ele vai significar um aporte de líquido para o corpo, mas vai trazer com isso algumas outras coisas, né? Chás também tem cafeína, então... Se a água é melhor, atenta, né? Então, pensando na hidratação, a água é melhor. Não dá para falar que um suco não hidrata, que uma água de coco não hidrata, mas tudo isso traz outros elementos. Então, a água de coco é muito rica em potássio, então isso pode ser proibitivo em alguns cenários. Então, a gente tem sempre que avaliar. Então, a água não vai trazer grandes prejuízos, né? Então, acho que é bom a gente manter a hidratação focada na água, mas de toda forma, é aberto aí todo tipo de líquido que a pessoa consome. Por isso que nesse diário, acaba sendo muito importante colocar os tipos de líquido, para que a gente possa... inclusive orientar com relação a isso. Doutora, quais aspectos a gente deve observar na urina para avaliar se a gente está com a saúde em dia? Bom, eu acho que tudo aquilo que a gente falou são pontos importantes aqui para observar, né? É claro que existe um padrão. Então, a pessoa está habituada àquela situação onde ela urina determinadas vezes por dia, onde aquilo não está atrapalhando na frequência com relação ao trabalho, e ela observa aquela cor que nós falamos, amarelo claro, com odor típico de urina. Essa é a situação normal. Então, diante de alterações disso, tudo isso tem que chamar atenção quando a alteração ela permanece. Então, a alteração na cor, como nós colocamos aí, pode representar uma série de coisas diferentes. Alteração no odor, alteração na própria frequência, o próprio sintoma, então desconforto para urinar, qualquer sintoma diferente, tudo isso precisa ser valorizado. Bom, a gente está terminando agora. Eu queria que a gente falasse, que você dissesse para a gente quais são os outros hábitos, como... alimentação, prática de exercícios, que impactam na saúde urinária, né? Por exemplo, segurar a urina. Muita gente diz, não pode segurar a urina porque faz mal, realmente faz mal. Quais são os outros hábitos que não estão claramente relacionados à urina? Segurar a urina realmente não é um bom hábito, né? Assim, pensar que a bexiga, ela é um órgão elástico, que ela é envolta por um músculo, que é um músculo involuntário. Então, a gente não controla, a gente só deflagra o reflexo. Uhum. Então, o processo de micção parece uma coisa muito boba, a gente não pensa para fazer xixi, né? Então, ele parece algo assim, muito... Mas ele é extremamente complexo do ponto de vista neurológico para que todo o processo ocorra de maneira adequada. Então, esse músculo, ele vai ficar na fase de armazenamento, ele vai ficar estável, aguardando reservando essa quantidade de urina, e no momento que vai urinar, ele contrai e todo o canal abre para o xixi sair de maneira sincronizada. Então, quando a gente fica hiperdistendendo esse músculo, né? Então, quando a gente começa a ficar com volumes muito altos, a gente... cronicamente fazendo isso, isso certamente não é bom para a saúde da bexiga, né? Pode levar a outras questões. Então, o ideal é urinar com a bexiga confortavelmente cheia. O ideal é manter uma boa hidratação e observar sempre a coloração da urina. É claro que existem situações onde a gente precisa manter uma hidratação aumentada. Então, em pacientes que têm cálculos, por exemplo, que precisam ter a urina mais diluída para não eliminar sais através da urina ou reduzir essa cristalização desses sais. Então, cada caso precisa ser visto de maneira individual. Talvez se eu precisasse deixar aqui uma mensagem é qualquer aquilo que chama a sua atenção. Então, valorizar os sinais que o corpo mostra e a urina, sem dúvida, é um sinal muito importante. Porque a bexiga não fala muitas línguas, né? Então, eu costumo falar, o cachorro late porque está feliz, porque está triste. E a bexiga, ela só sabe se manifestar porque está ardendo para fazer xixi, porque eu estou urinando várias vezes. Então, é assim que ela se manifesta. E nós precisamos valorizar isso, porque isso pode representar uma série de coisas. Então, tudo isso que você falou, no sentido de promoção de saúde, né? De uma alimentação adequada, atividade física. Então, tem uma série de correlações que são feitas, inclusive, com a própria saúde do trato urinário. E isso acaba sendo relevante. E você falou uma coisa no começo que eu acho que é importante, que muita gente não sabe, que o tabagismo pode ser muito... A gente pensa sempre que no tabagismo, pensa em câncer de pulmão, de cabeça e pescoço, e as pessoas esquecem ou não sabem que isso também pode... Que o cigarro também pode causar alterações na bexiga, né? Ele é o principal fator de risco para os tumores de todo o trato urinário, seja de rim, de uretero e de bexiga. Por isso que é importante nós valorizarmos a presença de sangue quando associado ao tabagismo. Isso é uma coisa que é um fator de risco muito importante, né? Como a gente falou de infecção, então é muito frequente nós recebemos pacientes de que estão vindo do pronto-socorro, já fui várias vezes e aí tinha, foi o que eu falei, a linguagem ela é a mesma da bexiga, então tinha um certo desconforto, apresentou sangue, é infecção urinária, vai embora. E aí faz isso uma série de vezes e quando a gente vê, pode ser um tumor de bexiga, onde ele irrita a bexiga se manifesta da mesma forma, então passa a ter urgência, passa a urinar com mais frequência. De fato, se assemelha a uma infecção urinária, mas a gente está diante de um outro processo. Então, é importante a gente deixar com, sem dúvida, esse recado. O Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Maria Cláudia, eu queria agradecer mais uma vez sua participação. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder compartilhar de informação e aprender, né? Porque estar aqui também é uma forma de aprender sobre como outras coisas funcionam e é sempre uma troca. Muito obrigada. Agora você já sabe que a urina pode ser indicador de como está a sua saúde. Então, se você quiser saber mais sobre sua saúde renal e cuidados com o corpo, não deixe de acompanhar outros episódios do Saúde Sem Tabu. Se você que está nos assistindo ainda não nos segue nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Portal Drauzio, siga-nos no Instagram, @sitedrauziovarela, e no seu agregador de podcasts favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Assim você não perde nenhum de nossos conteúdos e ainda pode mandar sugestões para os próximos episódios. Muito obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.